Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Dr. Rui Reis Pais para nos falar da Fundação Dona Laura Santos de Moimenta da Serra do Conselho de Gouveia. Conversaremos sobre as várias atividades da Fundação, bem como das desigualdades económicas no mundo, que fazem com que 10% dos mais ricos detenham 86% do património existente. Falaremos também de um estudo que afirma que o perfil dos pobres na Europa está a mudar e que quem mais recorre a pedidos de ajuda às várias instituições são os divorciados. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os que nos escutam. Doutor, vou-lhe colocar a primeira questão e que é a seguinte. Peço-lhe que, para começarmos este programa, que nos faça o historial da Fundação Dona Laura. Desde já, os meus agradecimentos por se terem lembrado da instituição que eu represento enquanto Presidente do Conselho de Administração, portanto, dar os meus dias ao auditório. Aproveito para dizer que é sempre um prazer, a Fundação Laura Santos, ao longo dos anos, tem sido ela uma instituição que sabe acolher e que sabe, acima de tudo, procurar dar uma imagem daquilo que ela própria encerra, enquanto instituição particular de solidariedade social, e por isso é renovando os votos com enorme prazer que, efetivamente, aqui nos encontramos. Relativamente à Fundação, Laura Santos tem o seu início por volta de 1962, na altura e após o falecimento da Dona Laura dos Santos, o engenheiro Francisco dos Santos delegou em alguns homens bons da freguesia Moimenta da Serra para eles próprios e com o espólio que ele já possuía de cerca de 20 mil volumes em livros e com o vasto espólio em termos de pinturas e em termos de peças ornamentais, de prosseguir com a intenção de poder fazer aqui aquilo que hoje é a Fundação Laura Santos. Na altura não foi fácil, até porque a maioria de todos estes bens, desde os livros às peças ornamentais, estavam em Lisboa, portanto estavam por sinal até em condições de temperatura e em condições de salubridade que não eram as melhores, e por isso, desde cedo, os homens bons da terra decidiram ir a Lisboa, preparar tudo o que era em termos de regulamento para a constituição de uma fundação e criarem a fundação para poderem trazer o espólio para a terra. Não foi um processo fácil, foi um processo que caminhou aqui, de alguma forma, ladeado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, que ainda hoje é a nossa testamenteira e foi na altura, e portanto foi de uma forma conjunta que todo este trabalho foi executado, por um lado, como já disse, pelas pessoas boas, os chamados homens bons, descritos por ele no testamento, descritos pelo arquiteto Francisco Santos, por um lado pelos homens bons e depois também pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. E, portanto, a partir daí desencadeou-se um processo muito, muito trabalhoso, que foi da constituição da própria Fundação e da própria venda de um imóvel que existia em Lisboa, onde estavam esses bens todos e que poderiam vir para a freguesia de Moimenta da Serra. E constituiu-se, como já referi há pouco, a própria Fundação, apelidando-a com o nome da esposa, com o nome da Laura dos Santos, que era a esposa do arquiteto Francisco dos Santos. Eles não tinham filhos na altura e decidiram fazer esta Fundação como forma de, acima de tudo, isso segundo está no testamento, como forma de respeito, de um respeito que o arquiteto Francisco dos Santos tinha para com a esposa e para eternizar a memória dela. Seguidamente é feita a aquisição dos atuais terrenos, que hoje são os do Lar de Idosos e da Unidade Geriátrica, Portanto, foi feita a aquisição de um imóvel que, ao longo do tempo, veio a ser trabalhado para a construção do primeiro lar de idosos do Conselho de Gouveia e dos primeiros do Distrito da Guarda, mas o primeiro do Conselho de Gouveia. E esse lar de idosos, que ainda hoje existe, acabou por, de alguma forma, ver a sua inauguração para 31 de janeiro de 1981. Aí começa a vida ligada à gestão de respostas sociais, como é o caso do lar de idosos, como já referi. Este espaço hoje não tem só, porque ao longo do tempo foram-se aumentando as respostas sociais nela incluídas, e neste momento dele fazem parte o lar de idosos, uma unidade de acamados e um centro de dia, que congrega entre 50 e 60 idosos. Depois assistiu-se aqui, e durante algum tempo, até porque se calhar não havia aqui muita vontade na altura por parte como recentemente por parte da tutela para poder apoiar projetos ligados à intervenção social e comunitária, daí que até 2001 não houve aqui de uma forma evidente a criação de mais alguma resposta social. Portanto, desde 81 e até 2001, em perto de 20 anos, acabou a Fundação por não ver aqui desenvolvida nenhuma outra resposta social. Em 2001, ou 2000, a caminho de 2001, curiosamente, é coincidente com o meu início do Conselho de Administração, em que, mais precisamente em 99, em que sentia a necessidade de, até porque havia muitas crianças na freguesia que iam para Gouveia, sentiu-se a necessidade de, atendendo até ao facto também de a própria escola e o jardim de infância estarem quase sem crianças, porque iam todos para Gouveia, de se conseguir fazer uma creche e um ATL, que ainda hoje existe, e que neste momento tem perto de 140 crianças, que é uma coisa notável. Aliás, eu queria aqui chamar a atenção para o facto de, no último ano em que funcionou a escola sem jardim de infância e sem creche, o jardim de infância tinha 5 meninos e a escola tinha 3 ou 4. Portanto, tínhamos, na altura, no edifício da escola do primeiro ciclo de ensino básico, ou a antiga escola primária, tínhamos 4 salas e um refeitório. E portanto funcionavam 2 salas, as outras 3 estavam completamente extintas porque não tinham ninguém que para ocupar aqueles espaços e muito menos fazer a alimentação, porque as crianças eram muito poucas e iam almoçar a casa. O que se assistiu a partir de 2001 é que, de uma forma evidente, foram aumentando o número de crianças naquela que é a nossa unidade de apoio à infância. Neste momento, como já disse, tem perto de 140 crianças. Neste espaço, para além da ATL e de creche, tem também uma piscina coberta aquecida, onde habitualmente durante a semana é evidente a vinda de várias IPSS dos Conselhos de Gouveia e Ceia, que fazem connosco um trabalho de aprendizagem das crianças ao nível da natação. Portanto, nós temos logo crianças a partir dos 5 meses, 6 meses para a aprendizagem da natação. E, portanto, e depois acrescentamos daqui uma série de atividades ligadas à área desportiva, com as classes de formação das áreas desportivas, e terminando, efetivamente, naquilo que é a nossa joia da coroa, de uma forma mais evidente e mais para aquilo que é a globalidade nacional, que é a participação da equipe de futebol feminino no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Portanto, andámos no ano passado na Segunda Divisão, este ano estamos na Primeira Divisão, nos primeiros 4 lugares da Primeira Divisão, que é uma honra para uma freguesia aqui do Sopé da Serra, uma freguesia humilde que tem tão poucas pessoas já neste momento. Doutor Rui Alves, de facto, Rui Paes, peço desculpa, não há dúvida nenhuma que temos aqui muitas atividades, muitas valências, e daqui a pouco conversaremos sobre algumas ou sobre todas. Entretanto, há uma coisa acerca de si. Fiquei com a impressão que há pouco referiu que veio para o Conselho de Administração em 2001. Portanto, está aqui desde 2001 ou já fazia parte da estrutura da Fundação antes de 2001? Já fazia parte da estrutura da Fundação antes de 99. 2001 foi a inauguração do espaço, mas a minha entrada para o Conselho de Administração foi em 99. Portanto, a obra até que foi realizada da Unidade de Apoio à Infância e do ATL e da creche, já foi comigo a presidir o Conselho de Administração. Mas confesso que já estava há cerca de 10 anos, talvez um bocadinho mais, 11 anos, na Fundação, já era funcionário da Fundação. Era na altura, e se me permite aqui esta informação, era na altura o bibliotecário, porque a Fundação tem um museu e biblioteca, e portanto, como eu tenho o curso de bibliotecário, arquivista e documentalista, portanto, era eu que habitualmente estava no museu e biblioteca, na catalogação dos livros, e portanto estive alguns anos sem ser presidente do Conselho de Administração, como um funcionário normal. O Conselho de Administração é por nomeação? O Conselho de Administração é por nomeação e aprovação, por um lado, daqueles que são os órgãos sociais, o Conselho Geral, e por outro lado, pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia do Porto continua a ter, portanto, em relação à Fundação, uma parte ativa, não é? Tem uma parte ativa, a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, a homologação dos Conselhos de Administração é a Misericórdia do Porto que os faz, e portanto, isto para além do Conselho Geral, como já referi, foram eles que deram, eu já o salientei e não me cansarei de repetir, que foram eles que efetivamente ao longo de muito tempo evidenciaram um trabalho lado a lado com os chamados homens bons da freguesia para levarem por diante aquela que era a intenção do nosso fundador de fazer a Fundação Nova Santos que existe hoje. Pois, aliás, há bocadinho quando falava da Santa Casa da Misericórdia do Porto, como referiu, estava a pensar que eventualmente isto em vez de ser uma fundação podia também ser uma misericórdia, mas não, mas lá está, portanto, exatamente porque o arquiteto Francisco Santos, como há pouco referiu, tinha, portanto, desejo de que de facto fosse uma fundação em nome da esposa, e por isso está prejudicado o que eu estava a pensar. Só mais uma pergunta em relação a si, para depois entrarmos aqui nos assuntos da fundação. O doutor, aqui na freguesia, tem assim mais alguma atividade ou não? Ou é só aqui na Fundação? Para além de assumir o Conselho de Administração da Fundação, neste momento na freguesia não. Estive como presidente da Junta de Freguesia do Imita da Serra durante cerca de 8 anos e portanto, saí portanto, não, sem concorrer para um novo mandato, saí. E há cerca de 6 anos que não estou ligado de uma forma mais direta à própria freguesia em si. Para além disso, assumo também, desde janeiro último, a presidência da União Distrital das IPSS, que congrega, obviamente, todas as instituições do Distrito da Guarda, que são cerca de 400 instituições, e, portanto, é isto que eu faço, para além de, obviamente, ter uma forte ligação àquilo que são os valores da paróquia, os valores da igreja da freguesia, desde o seu parco aos órgãos da Comissão da Fábrica da Igreja. Portanto, temos aqui uma relação muito próxima ao nível da paróquia. Pronto, eu quando coloquei esta questão, enfim, era só para que os nossos ouvintes ficassem a conhecer melhor à distância, não é? Baila uma estrela no teu olhar risonho, brilha de vê-la o meu e dá-lhe um beijo. Abro a janela da nossa vida e sonho, hei de escrevê-la no azul de um azulejo. Quero pô-lo aqui na nossa rua, para quem passe o ver bem. Quero que ele brilhe à luz da lua, na brancura que ele tem. Tem carinho, tem saudade, um pouquinho. de vaidade, despedida e tristeza, tem a vida portuguesa. Quero tê-lo sempre ao pé de nós para lembrar. Quero que ele diga a todos vós que o amor é aqui que mora. Baila uma estrela no teu olhar risonho, brilha de vê-la o meu e dá-lhe um beijo. Abro a janela da nossa vida e sonho, hei de escrevê-la um azul de um azulejo. Quero tê-lo sempre ao pé de nós para lembrar a vida fora. Quero que ele diga todos vós que o amor aqui que mora. Baila uma estrela no teu olhar risonho, brilha de vê-la o meu e dá-lhe um beijo. Abro a janela da nossa vida e escrevê-la no azul de um azulejo. Abro a janela da nossa vida e sonho, hei de escrevê-la no azul de um azulejo. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Falamos da Fundação Dona Laura Santos, de Moimenta da Serra, do Conselho do Gouveia, e com o Presidente, o Sr. Dr. Rui Reis Pais. Conversaremos sobre as várias atividades da Fundação, bem como das desigualdades económicas no mundo, que fazem com que 10% dos mais ricos detenham 86% do património existente. Falaremos também de um estudo que afirma que o perfil dos pobres na Europa está a mudar e que quem mais recorre a pedidos de ajuda às várias instituições são os divorciados. Doutor, vamos então continuar esta conversa e eu vou pronto, continuar aqui pelas valências. Daqui a pouco falaremos também daquela atividade que tem então lá nas IPSS da Guarda. Portanto, estas valências todas de que falou, os idosos, o lar, a geriatria, os acamados, o centro-dia, as creches e ATLs, já não vou para o futebol, nem para a piscina. Portanto, tudo isto tem acordos com... Isto são valências que têm acordos com a Segurança Social, claro. Sim, são alguns dos acordos, como o caso do lar, que já existem há muitos anos, há mais de 30 anos e outros mais recentes, como o caso da resposta social, que poderei depois explicar mais à frente, que é o Mãos Abertas. O lar de idosos tem quantos utentes? Tem 50 utentes. Sim, bastante, madrinho. E os acamados, quantos é que são? São 20. 20, também bastante. O centro dia já me disse há pouco que são uns 50, 60? São uns 10, o centro dia serão uns 10. O centro dia já tivemos... Depois... Nós já tivemos até muitos mais, mas neste momento cifra-se perto dos 10. A creche ATL falou em cerca de 140 crianças. E esta parte da piscina coberta para que as crianças aprendam natação não é assim uma coisa muito vulgar, portanto, não costumo encontrar. Isto também consegue depois fazer aqui alguns acordos com o Estado? Ou... Não temos nenhum acordo com o Estado. É expensas de cada uma das instituições que traz as crianças. Os utentes não pagam nada? Os que cá vêm ou ainda pagam? Os utentes pagam. Os utentes pagam, sobretudo. É à base de crianças, apesar de embora também haja adultos, mas a maioria são crianças. E por isso, obviamente, pedimos sempre um valor irrisório para permitir que nos ajude a custear as despesas, mas sem levar grandes montantes aos familiares das crianças, porque também temos a noção que estamos num meio em que não é fácil pagar-se muito, e por uma coisa que se calhar não é uma coisa principal, como seja comprar um livro ou ir à escola, é sim uma atividade que permite uma atividade de lazer que permite que a criança tenha mais uma competência que é saber nadar, né? Portanto, também não pedimos muito dinheiro, pelo contrário, criamos aqui depois protocolos com as IPSS de outras freguesias para poderem cá trazer as crianças, não? Pronto, isto não há dúvida nenhuma que constata-se que são muitas atividades para uma fundação ou para uma IPSS, portanto não há dúvida que são muitas atividades. O Conselho de Administração, os vários elementos têm pluros distribuídos, não têm? É o doutor que gera isto tudo. Como é que é mais fácil, como é que é mais funcional? Uma das coisas, e já vou falar na questão do Conselho de Administração, uma das coisas que eu no início da minha vinda para o Conselho de Administração da Fundação, uma das coisas que eu implementei foi a criação de direções técnicas, ou seja, nós neste momento e há cerca de quase 15 anos, temos por cada uma das respostas sociais uma pessoa responsável. Mas esta responsabilização, ou melhor, esta delegação que eu faço a cada uma destas responsáveis ou a cada um destes responsáveis que tenho por cada resposta social, não quer dizer que me faça de mim ou me permita que eu faça uma gestão irresponsável. É uma gestão continuada, é uma gestão, acima de tudo, atenta, mas que penso que, se for delegada no terreno, permita às pessoas que tenham um melhor desempenho. Sem as pressionar, mas se calhar dialogando com elas diariamente, porque tenho na minha forma de gestão o diálogo, a amizade, e para além do cumprimento daquilo que são os princípios que são subjacentes na Fundação, obviamente que eu quero muito que cada uma das principais responsáveis faça uma gestão também de topo, uma gestão de excelência. Mas isso depois, em termos de gestão de excelência, poderemos falar na gestão da qualidade, porque queria aqui abrir um parênteses para dizer que isto também, e dentro daquilo, dentro desta medida que eu tomei e que implementei no terreno, eu gostava de sublinhar que em 2013, e logo próximo da minha, também passados 2-3 anos da minha incursão neste Conselho de Administração, procurei trazer a certificação da qualidade para a Fundação Laura Santos, e considero que foi a melhor coisa que nós fizemos, a implementação do sistema de gestão da qualidade, porque fomos, para além de termos sido a primeira instituição de cariz social do país a ser certificada, hoje há muitas mais, há 100 ou 150 ou 200, mas fomos a primeira do país, mas que também nos ajudou de alguma forma a fazer esta gestão dita diária, porque a implementação do sistema de gestão da qualidade permite tudo isso. Em termos do Conselho de Administração, como colocou o Chumel esta questão, o Conselho de Administração é composto por três elementos, um presidente que sou eu, um secretário e um tesoureiro. Uhum. No caso vertente do secretário, ele está também na instituição, também é colaborador da instituição. No caso do tesoureiro, não faz parte do elenco da fundação. Até porque temos um diretor financeiro diariamente e que nem seria necessário o próprio. Portanto, obviamente que é um quesito que temos que cumprir, mas não é necessária diariamente a intervenção de um tesoureiro, porque temos um técnico oficial de contas, um gestor financeiro diariamente connosco. Portanto, o Conselho de Administração é presidido por três pessoas que dão o seu melhor na procura do maior bem para os utentes da Fundação e para as pessoas do meio. Em minha opinião, o facto de serem poucos é uma vantagem, porque às vezes, isto é uma experiência que eu tenho, às vezes quando são muitos as coisas tornam-se mais difíceis. Portanto, três, penso que é bom, enfim, é o meu ponto de vista e vale o que vale. Para estas valências todas, quantas pessoas trabalham na Fundação? Para estas respostas sociais todas, já incluindo aquela que podemos falar depois a seguir, cerca de 70 pessoas. 70 pessoas, também, pois, mesmo assim, não parece muito para esta universo. Sim. Porque, pronto, estou comparando com outras instituições que às vezes, pronto, preocupasse e que sei das valências que têm, e pronto, e parece-me que sim, que aqui também haverá um bom aproveitamento. Portanto, faz parte também dos corpos sociais, não é? Tanto das IPSS, na Guarda. Portanto, isto obriga, portanto, a ir à Guarda com alguma frequência, não é? Eu gostava que me falasse também um bocadinho disso. Pois, eu já faço parte, ou melhor, nas anteriores direções, que eram presididas pelo Dr. Ardérios, pelo Dr. Virgílio Mendes Ardérios, eu fiz parte de pelo menos três direções com ele. Obviamente que também pelo avançar da idade dele, ele ao longo do tempo foi-me dando a beber desta cultura que é a cultura das IPSS, e ele próprio, desde há muito tempo, que me dizia que gostava que um dia viesse a candidatar, e obviamente poder ganhar ou perder, mas, portanto, poder de alguma forma acalentar a esperança de me ver a presidir a União Distrital. E, curiosamente, Deus ajudou e ajudou-me a mim, não obstante as dificuldades das eleições, que são sempre acrescidas, mas, efetivamente... Aparecem muitas listas, é? Ou aparece muita gente, muita concorrência? Não, curiosamente, nos outros anos, ou nas anteriores edições, nunca aparecia nenhuma candidatura e havia até um desinteresse. Mas, se calhar, na última eleição do ano passado, se calhar até um bocadinho motivada pela política, quer dizer, a política quase que quis ocupar o espaço que é do social, que é das IPSS, e portanto apareceu uma candidatura que efetivamente foi a candidatura que não foi aceita pelas demais instituições e que me permitiu que eu assumisse efetivamente a presidência da União Distrital, quase há um ano, não é? É um trabalho que exige de mim idas à Guarda com muita regularidade, acompanhando de perto não só as instituições, reuniões com a própria Segurança Social, fruto também de algum trabalho da meu e desta direção, dos meus colegas de direção, procurámos um trabalho muito sério ao longo destes últimos 10 meses, quase 11 meses, no apoio às instituições ao nível da formação em várias áreas, e portanto não tem sido... Não temos dormido à sombra da banana, como se diz na gíria, pelo contrário, temos procurado fazer muito trabalho, porque achamos que o Distrito da Guarda, em primeiro lugar, é um dos distritos que maior número de IPSS tem, a nível nacional, tem um número enormíssimo de IPSS, e por outro lado também temos a noção que elas estão carentes de, e necessitam de apoio, e por isso é importante estar bem próximo delas e bem próximo daquilo que são as suas necessidades. Dona Laura Santos, do Moimenta da Serra, do Conselho de Gouveia, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Dr. Rui Reis Pares. Estamos a conversar sobre as várias atividades da Fundação, as várias valências, e daqui a pouco, se o tempo nos permitir, porque isto, o tempo vai passando, estamos a entrar na parte final já do nosso programa, falaremos também das desigualdades económicas, que têm a ver, enfim, com o mundo em que nós vivemos, em que 10% dos mais ricos detêm 86% do património existente. Como disse há pouco, e também se o tempo nos permitir, falaremos também do perfil dos mais pobres, que, segundo alguns estudos, nos dizem que estão a mudar. E que os mais pobres, que mais estão a recorrer às instituições, não digo que seja aqui, mas noutros centros, são aqueles que acabam por se divorciar. Daqui a pouco, se o tempo nos permitir, falaremos também disso. Se o tempo não nos permitir, pode ser que o nosso convidado se disponibilize para outro dia continuarmos esta conversa. Ó, doutor, falámos das IPs. Consta-me, não sei se isto é realidade, se não, mas que algumas se poderão vir a encerrar por motivos económicos. Como é que vê isso? Olha, eu tenho em pensamento e tenho divulgado em vários fóruns onde tenho participado e onde as pessoas me pedem para eu falar sobre essa matéria, e até muito mais acrescido aqui pela forma como não tenho presente neste momento em termos do DIPS, mas sobretudo pelo historial ao longo dos anos, porque estou, sobretudo nos últimos 15 anos, ligado à gestão do IPSS, e uma IPSS com alguma grandeza. Como já disse, tenho afirmado em vários fóruns que subsiste aqui uma dificuldade acrescida a um nível da gestão das IPSS. Eu acho que nós, e quando falo nós, falo em todos nós, não conseguimos aqui procurar uma gestão eficiente e eficaz daquilo que são recursos ligados ao apoio ou apoio social. Por um lado, tivemos um Estado, uma tutela, que ela própria, e sem falar aqui de qualquer cor política, ela própria desenvolveu candidaturas que foram aparecendo ao longo dos anos para que proliferassem estas mesmas IPSS por todas as freguesias e por todos os concelhos do país. Eu penso que isto não foi a medida mais acertada. E não foi a medida mais acertada porque, obviamente, que em cada uma das freguesias existem idosos, umas com maior grandeza, outras com menor grandeza, mas obviamente que vamos chegar ao dia em que os idosos não chegam, porque, como todos nós sabemos, a diminuição da população em cada uma das freguesias do interior é evidente, é feita de uma forma assustadora. Começamos a encontrar povoações, freguesias, parecem fantasmas, não é? Portanto, já quase não chega ninguém. Exatamente. Quer dizer, o filão que nos últimos 5, 6 anos se foi evidenciando, dizendo que havia idosos e há cada vez mais idosos, quer dizer, há cada vez mais idosos. Não há, porque estão a morrer. Exatamente, mas os idosos vão falecendo e há um despovoamento natural daquilo que é o interior. Não há, quer dizer, Moimenta há cerca de 10 anos tinha 800 votantes. Hoje tem 570 ou 580, quer dizer, desapareceram aqui quase que 300 pessoas numa freguesia tão pequena como a minha. E sem quase nos apercebermos. Portanto, não há, de uma forma declarada, não há idosos para tanto lar de idosos e para tanto centro-dia. E neste momento aquilo que está a acontecer da minha experiência à frente da União Distrital é que neste momento começamos a criar já aqui guerras entre as IPSS, porque todos nós temos lá os trabalhadores, temos que lhe pagar. Temos os acordos a cumprir. Se não cumprimos os acordos, a Constituição Social corta-nos os acordos. E depois, é evidente que neste momento começamos a criar entre nós uma sistematização de guerra armada e que irá certamente provocar, num curto espaço de tempo, o fecho de algumas instituições. Hoje as exigências também são muitas, entendo, dentro daquilo que são os parâmetros e das exigências das IPSS. Mas obviamente que, eu cito-lhe... Chumelo, cito-lhe um exemplo paradigmático do meu concelho. O meu concelho tem 23 freguesias. Ele eu acho que é impossível de gerir a envolvência de todas as IPSS, porque diariamente não nos chegam idosos de outros concelhos. E como é que é possível que neste momento haja 21 lares de idosos? Eu tenho 23 freguesias. Haver 21 lares de idosos, eu acho que é um crime, se me permitir, é um crime. E, portanto, salvam-se aqui depois duas ou três instituições que diversificaram na aposta da resposta social, ou seja, e destaco aqui, por exemplo, a Fundação Laura Santos, entre mais uma ou outra, que, para além de ter e veja-se que fomos os primeiros no concelho a ter lar de idosos, mas neste momento temos outras forças sociais, que passaria até a descrever, que é, nós hoje temos um centro de acolhimento para crianças abandonadas e uma comunidade para mães. É o chamado Projeto Mãos Abertas, que recebe, portanto, diversificamos aqui daquilo que são as respostas habituais, daquilo que são as respostas tradicionais, para um tipo de respostas que neste momento eu tenho. Nós temos aqui na Fundação, nesse Projeto Mãos Abertas, que congrega estas duas valências, temos perto de mais 50 utentes, desde crianças que recebemos com 4 dias e que fazemos aqui um trabalho notável até à adoção, a mães que são vítimas de violência doméstica, que são vítimas de patologias ligadas a várias áreas, de algumas mães que não têm e não evidenciam em termos de sociedade os melhores comportamentos e, portanto, nós acolhemos-las aqui, quer sozinhas, quer conjuntamente com os filhos. E por isso eu queria aqui sublinhar que tudo aquilo que não é diversificar das demais respostas sociais típicas, que é o centro-dia, o lar de idosos e o serviço de apoio domiciliário, obviamente todas as instituições irão ter inúmeras dificuldades de futuro e estou certo que muitas delas terão que fechar a sua porta, porque como certamente se sabe, algumas delas também foram criadas ligadas um bocadinho aqui, e sem me querer intermeter com a questão política, ligadas às questões das juntas de freguesia, dos municípios, e portanto vão ter aqui no futuro sérias dificuldades. Eu já digo isto há muitos anos, as pessoas agora começaram a levar muito mais a sério, na altura quando eu comecei a dizer, e acredito que eu disse repetidas vezes, houve quem achasse se calhar que eu estava a ser lunático e que estava a ser louco. Hoje as pessoas dão razão, porque o Estado também emagreceu em termos daquilo que é o peso social nas instituições e, portanto, com o emagrecimento do Estado e com o emagrecimento dos acordos de cooperação, está-nos a levar completamente ao fecho de muitas instituições. Não me surpreende, na minha vida profissional, há uns bons anos, eu passava por aquelas terras próximas de Vila Formosa e, de facto, aquilo, naquela altura, aquilo já eram aldeias praticamente sem ninguém. Tanto assim que, mais tarde, constou-me que até alguém comprou uma aldeia. Portanto, aquilo já não tinha ninguém. Mas hoje começamos a notar, de facto, aqui nesta região, nesta zona, aqui bem próxima de nós, de facto, as aldeias também praticamente sem ninguém. Mas também não são só os idosos. Porque o que é que acontece? As crianças não nascem. E este problema, certamente, que também se vai notar, não só pois nos lares, mas também vai-se notar nas creches, nos infantários, porque eu tenho aqui um documento que diz na última década perderam-se 500 000 de alunos entre o pré-escolar e o ensino básico. Portanto, isto tem que fazer moça, não é verdade? Pois sem dúvida. Tem que fazer porque nós neste momento, por exemplo, e notamos isso à medida que fomos evidenciando aqui a vontade de ter a creche e o ATL, nós neste momento vamos à maioria das freguesias do Conselho de Gouveia buscar crianças para as nossas instalações, porque temos excelentes instalações, temos excelentes técnicos, e algumas do Conselho de Ceia. Portanto, é evidente que, como este estudo demonstra, que há uma diminuição enorme em termos daquilo que são as crianças que podem estar nas nossas respostas sociais e, por consequência, vai-se alargando em termos de escalões etários e permite que haja cada vez menos idosos nas nossas freguesias. E em relação aos idosos, eles têm dificuldade em pagar as contribuições ou não têm? Nós sabemos, portanto, que há os acordos e, portanto, a Segurança Social co-participa com uma determinada importância. Mas, quer dizer, o utente também tem que co-participar, certamente, com alguma importância. Eu, em tempos, li que 2/3 dos utentes não tinham o dinheiro suficiente para pagar as IPs. Não sei se isto corresponde à verdade, se não corresponde, mas nota que haja também, sim, dificuldade da parte deles em pagar a parte que lhes corresponde ou não. Há imensas dificuldades e hoje quero-lhe assegurar que se não fosse o pagamento da componente familiar paga pelos familiares, se calhar não conseguiam estar no mal de hoje. Quero também salientar que a realidade de alguns lares é de não aceitarem, de criarem alguns condicionalismos a aceitarem pessoas que tenham reformas muito mais baixas. Quero salientar que, no caso particular da Fundação, e isto é público, estou a tornar-o público porque é mesmo público, quer dizer, nós aceitamos qualquer tipo de idoso, quer ele tenha uma reforma de 300 euros, quer ele tenha uma reforma de 400 ou mais euros. Portanto, isso é muito bom e é muito bonito e é muito humano. Mas não é abrangente, João. Mas quero dizer que não é abrangente às demais IPSS. Portanto, há IPSS. Mas é mau. Serão poucas, e não estou aqui a fazer uma acusação nenhuma delas. Serão poucas, mas algumas retraem-se, se calhar dentro daquilo que são os modos de gestão de cada uma delas, retraem-se a fazer admissões que não sejam admissões cuja reforma sejam elevadas dos utentes. Doutor, mas isso não é caridade, isso é negócio. Tanto porque se há uns que de facto têm uma reforma mais baixa, portanto lá haverá outros que têm uma reforma mais alta e que compensará, e eu penso que pronto, que isso não me parece muito, muito correto, é o meu ponto de vista, e penso que aí aquelas que de facto procuram selecionar aqueles que têm uma reforma mais alta. Eu penso que isto não é fazer solidariedade, isto é fazer negócio. É, pronto, como... isso é contrariar, se me permite interrompê-lo, isso é contrariar aquilo que são os objetivos de uma IPSS. Porque aquilo que está consignado nos nossos objetivos, de qualquer um de nós, é que efetivamente nós devemos estar no terreno para a proteção a quem mais necessita e para fazer o bem. E, portanto, não estando a fazer o bem a alguém que tem uma reforma inferior, eu acho que não é fazer bem. O teu corpo cansado do chão, afastas esse peso que te esmaga o coração, abres uma janela e perguntas de quem és, respiras mais fundo e enfrentas o mundo de pé. Eu venho de tão longe e procuro há mil anos por ti, estendo a minha mão até te sentir. Não sabemos nada do que somos nós, mas sabemos tanto do que muda por não estarmos sós. Abraça-me bem, abraça-me bem, abraça-me bem, abraça-me bem. Levantas os teus olhos para me olhar assim, procuras cá dentro onde me escondi, e eu tenho medo, confesso, de dar o mundo onde guardo tudo o que mais quis salvar. Tu dizes que não há outra forma de ficarmos perto, não há como saber se o caminho é o certo. Só pode voar quem arriscar cair, só se pode dar quem arriscar sentir. Abraça-me bem, abraça-me bem, abraça-me bem, abraça-me bem, abraça-me bem, abraça-me bem. Abraça-me bem, abraça-me bem. Há pouco eu falava que há estudos que nos dizem que quem hoje mais bate à porta das IPs a pedir auxílio, não direi aquele auxílio se calhar de lar, mas pronto, outro tipo de auxílio, certamente que também não será aqui, pronto, é aquela pessoa que tem mais necessidade, mas nos grandes centros consta-me que são exatamente os divorciados aqueles que mais recorrem às instituições de solidariedade. Isto surpreende-o? Não tenho, confesso que não tenho neste momento essa percepção, acredito piamente nos dados que me está a dar. Pese embora ache que cada vez há mais gente, não argumentando dentro daquilo que é o lar de idosos, mas se calhar no apoio individualizado, quero dizer que na própria freguesia existem algumas situações, e curiosamente até existem algumas situações de divorciados. Que efetivamente nos procuram porque carecem de ajuda. Este estudo que eu referi é recente, é deste ano, é da Caritas, não da Caritas portuguesa, mas da Caritas internacional. E então, eles referiam que muitos dos divorciados ficam traumatizados com o divórcio e que isso os afeta e ficam sem capacidade para trabalhar ou ficam sem emprego e depois muitas vezes cria-se uma má relação entre pais-filhos e filhos-pais e é isto que os leva. Portanto, àquela inaptidão para trabalhar, àquela capacidade para trabalhar que os leva a ter que recorrer a instituições que os ajudem. Portanto, este assunto que eu vinha a referir pois tem a ver, enfim, com este estudo feito pela Caritas este ano. É verdade que as injustiças, as desigualdades são muitas. Eu também há pouco referi que 10% dos mais ricos detêm 86% do património do mundo. Isto é uma escandaleira, não há dúvida nenhuma. Não é? Nada nenhuma. Tenho outro número que com certeza vai bater com o mesmo. As 85 pessoas mais ricas do mundo detêm tanto como 50% dos pobres da população mundial. Não sei se o Sr. Doutor quer comentar estes números, mas isto de facto é a desigualdade, é a injustiça, é o que a gente lhe queira chamar, não é? Eu penso que estes números nos obrigam, inegavelmente, até porque estamos num período do quadro da natalícia, que nos obrigam a fazer aqui um pensamento, a erguer um pensamento mais atento e, independentemente das nossas convicções religiosas, poder verificar que é assustadora a forma como a riqueza está concentrada em alguns homens. Diga. E, portanto, quer nós sejamos mais sensíveis, menos sensíveis, somos obrigados a pensar como é que neste momento há tanta pobreza no mundo, pobreza que está aqui, que está a atingir números e de uma forma crescente, ano após ano, e a riqueza está cada vez mais concentrada em muito poucos. E, portanto, obriga-nos a pensar. São de facto as tais injustiças, não é? Portanto, não há nenhuma. Enquanto uns banjam, estragam, outros morrem à fome. Há pouco o doutor falava, pois, que, enfim, face às dificuldades, que muitas instituições é possível que venham a fechar. Eu creio que a Fundação Dona Laura tem também atividades complementares que poderão ajudar no aspecto social. Se não tem, teve. Não sei. Queria que o doutor me dissesse alguma coisa acerca disso. Penso que tem umas bombas de gasolina, ou teve. Tem mais alguma atividade? Como é que é? Isto é um complemento? A Fundação Laura Santos, no fundo, é e dentro daquilo que é a gestão e a possibilidade de gerir de uma forma mais desafogada as IPSS, já no decorrer do meu mandato eu fiz a aquisição de um posto de combustível que ainda hoje existe e que também é daí que se tiram alguns dividendos para a boa gestão e mais eficiente gestão e que se calhar nos permite, se me permite aqui a frontalidade, que nos permite que até levemos menos prestações aos nossos utentes justamente por esses motivos, ou seja, podendo ir buscar a outras formas de financiamento, acabamos por levar menos aos nossos utentes, aos utentes que nós admitimos e acabamos por valorizar muito mais aquele que é o nosso desempenho e o nosso trabalho. Pois, isto é uma atividade complementar, mas que ajuda, portanto, no aspecto social. Quem tem muitas atividades destas, creio que são as misericórdias. Pronto, e certamente eu penso que sim. Porque o que é que acontece? O doutor sabe melhor do que eu que o Estado diz que não pode continuar a comparticipar tanto quanto está a fazer. Ora, quer dizer, se eles deixam de comparticipar como estão a comparticipar, não há dúvida nenhuma. Ou as instituições acabam por fechar, ou têm que arranjar, de facto, este caso, como é o que referimos, daqui que acaba por ter atividades complementares que ajudam no social. Vou-lhe colocar a última questão, portanto, o nosso tempo está praticamente no fim. E que é a seguinte, Portugal, segundo um estudo da ONU, diz que 39% dos idosos portugueses são vítimas de violência e considera Portugal um dos 5 piores países da Europa. Mais de 3 mil pais portugueses foram agredidos pelos filhos no espaço de 7 anos. Os agredidos são normalmente pessoas com mais de 65 anos e prioritariamente mulheres. Os agressores são normalmente filhos entre os 18 e os 35 anos. Pedia-lhe um comentário breve, porque nós temos que estar praticamente... Eu penso que tem aumentado os casos de violência nos idosos, de ano para ano. Obviamente que ficamos assustados quando vemos nos órgãos de comunicação social a agressão dos próprios filhos aos pais. Eu acho que isso que é a própria sociedade que está a gerar, no fundo, estes monstros, mas que efetivamente eles estão a... que eles estão a aumentar de dia para dia e que efetivamente é preocupante e que nos obriga a repensar a nossa forma de atuar e se calhar a nossa forma de... Isto seria tema para uma próxima conversa, a própria forma como nós avaliamos a família. A família neste momento tem uma crise de valores enorme e se calhar, como disse, poderia ser um outro tema, o tema da família, porque a família está em crise e é efetivamente os valores parcos que atribuímos à família que muitas das vezes levam a estas situações. Muito bem, olha, agradeço-lhe pronto, este tempo que lhe vim aqui roubar, mas pronto, é assim. Ficamos a saber mais alguma coisa acerca desta instituição que, no fundo, tem muitas atividades e boas, e pronto, que continue com essa pujança para que de facto se possa fazer muito bem às pessoas. Foi o programa Conversas em Rede da iniciativa de Raimundo Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.